de amor também, né? Ó, essa música é minha. meuscds.com. meuscds.com. E se eu ficar não faz mal, tô em casa. Tá muito amor envolvido, né? Canta comigo essa aqui, eu gosto.